Perinesp 2013, cobertura total, ao vivo, direto do Centro de Convenções de Alagoas, de Maceió, da Rádio Nova Fraternidade. Frederico tem 45 minutos para sua exposição. Caros amigos das Alagoas, primeiramente, parafraseando meu conterrâneo Leonardo, trago para vocês um abraço da cidade mais linda do Brasil, Recife, depois de Maceió. E a minha alegria, porque eu sou um fã do trabalho da AME ou das AMEs, todos os meses, quando chega o jornal Folha Espírita em minhas mãos, corro imediatamente para ver a atividade das AMEs, a AME Brasil, a AME Internacional, e me sinto profundamente honrado quando, sobretudo no Nordeste, existe uma atividade, seminários de associações médico-espíritas, me fazem um convite. Apesar de não ser da área da saúde, médico, psiquiatra, cirurgião, sou algo muito parecido, publicitário, eu aceito com muita felicidade. E já se falou aqui muito, e creio que antes, não pude assistir porque cheguei agora tarde aqui em Maceió, como escutei aqui falar a respeito do hedonismo, sem dúvida alguma, uma das grandes causas das múltiplas enfermidades que nós temos, sobretudo aquelas que são catalogadas como doenças da alma, está relacionada com o vazio existencial. A falta de compreensão das pessoas sobre a finalidade da vida, sobre a razão de estarmos aqui, uma consciência de si mesmo, uma compreensão da sua natureza transcendente. Isso fez com que, desde a antiguidade, nós viéssemos a conviver com este pensamento que chega com muita força nos dias atuais, o hedonismo, que nasceu lá atrás com Epicuro, com Aristipo de Cirene, falando de que felicidade seria o fato de você ter o cultivo da forma, possuir as coisas de ordem material, sem compreender-se nem possuir a si mesmo. O hedonismo que provoca esse fogo fato, esta superficialidade na busca da felicidade do ser humano. E essa concepção de que ser feliz é ter coisas, é ter o corpo belo, é investir na aparência, no mecanismo da ilusão, daquilo que é forma, sem descer a realidade, a profundidade do ser, é responsável nos dias de agora por toda a carga de vazio existencial que nós convivemos, com este alto quadro de depressão, de síndromes múltiplas, de criaturas que chegam com esses mecanismos que foram aqui relatados, com processos dissociativos, seja nas casas espíritas, seja em qualquer outra localidade. Mas o pensamento, a busca de compreender o que é o ser humano e compreender a felicidade, nos leva a um outro mecanismo que gera tanto sofrimento e enfermidade. Nós vivemos na atualidade, nessa cultura hedonista que ainda predomina nos dias de agora, a chamada ditadura da felicidade. É a ditadura da felicidade. As pessoas lutam com muita sofreguidão para serem felizes. E até há pensadores que dizem que nós estamos aqui para ser feliz, o que não é verdade. Ser feliz não é o objetivo de estarmos aqui. Ser feliz é consequência da consciência do porquê que nós estamos aqui. Nós estamos aqui conforme o pensamento espírita nos traz para o desenvolvimento das nossas potencialidades divinas através de um mecanismo de evolução, um processo educacional de profundidade que levando-nos àquilo que os grandes filósofos da antiguidade, Sócrates, Platão, Aristóteles, eles defendiam de que a felicidade, a harmonia, a saúde verdadeira da criatura estaria naquilo que ele chamava de eudaimonia, que seria a felicidade estar na prática das virtudes. A saúde se encontra na harmonia da consciência perante as virtudes divinas. Esse mesmo ensinamento, esse mesmo pensamento está colocado em Jesus. Jesus utiliza a mesma colocação, obviamente, com outras expressões. ao demonstrar que a criatura, para encontrar o seu mecanismo de paz, a plenitude do reino de Deus que está dentro dele, necessita amar ao próximo como a si mesmo, fazendo ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. A prática, o exercício dessas virtudes produz a criatura saudável, porque equilibrado na sua consciência, porque integrado a si mesmo, porque completamente voltado para um processo de serenidade, de harmonia e de contentamento, porque ele descobre que ele está integrado com todos os elementos do universo e que está integrado com todos os seres que existem. A partir do instante em que ele produz a felicidade, é útil ao próximo, ele acende a estrela da esperança na alma atormentada que caminha ao seu lado, ou na criatura que encontra adiante, ele sente exalar de si uma realidade palpável, incidente palpável, de que ele pertence às estrelas. É isso que gera na criatura um equilíbrio de força. E como o espírito é, como nós somos, um fulcro de energia que cria um campo magnético através das irradiações, através da sua realidade vibracional, nós criamos uma aura, uma atmosfera psíquica que nasce daquilo que pensamos, daquilo que sentimos, daquilo que fazemos e daquilo que falamos. Essa realidade que nós exalamos vai através da lei de sintonia, vai através dos mecanismos da afinidade, atrair forças equivalentes, uma energia equivalente, vibrações correspondentes, vibrações compensadas. Vamos atrair pessoas e espíritos desencarnados que correspondem àquilo que nós estamos emitindo. Eis porque, sendo a doutrina espírita uma doutrina educativa por excelência, apresenta-nos, a partir desta visão, conceito que Emmanuel, o grande orientador espiritual do Chico Xavier e de nossas vidas, colocou com muita propriedade. Toda obsessão começa no obsidiado. Assim como toda libertação também inicia-se na própria criatura. Porque a obsessão nada mais é do que a correspondência que os espíritos conturbados, perturbados, infelizes encontram na nossa própria realidade interior. Essa reflexão também está de acordo com aquele pensamento de que ninguém é tentado naquilo que não traz em si mesmo. Tentação nada mais é do que o estímulo em nós mesmos das sombras que nós carregamos conosco, da problemática e das dificuldades que nós ainda trazemos em nós mesmos. Então, cada individualidade é responsável pelas companhias espirituais que carrega, por aquilo que produz à sua volta. Cada um de nós é responsável, através do seu poder de escolha, através da determinação de seguir este ou aquele caminho, de trilhar este ou aquele universo emocional, de pisar neste ou naquele campo de natureza psicológica e de agir desta ou daquela forma, ética ou não ética, nós estabelecemos o destino, o caminho e as companhias que todos nós elegemos. Às vezes eu costumo, sempre que eu trato deste tema, eu costumo fazer uma pergunta aos auditórios. Em qualquer parte que eu tenho ido no Brasil, eu sempre faço a pergunta, esta pergunta, que eu repito aqui nesse momento. Quem aqui de vocês, por gentileza, quero apenas que levante as mãos, quem aqui de vocês gostaria de ter sempre a companhia ao seu lado do Dr. Bezerra de Menezes? Levante a mão. Eu levantaria até os pés. E por que que a gente não tem? Todo mundo quer um grande guia espiritual, uma alma maravilhosa ao seu lado, aquele espírito luminoso do Joseph Gleyber, uma irmã Sheila, uma Joana de Ângeles, almas maravilhosas, nós queremos. E podemos ter esses espíritos magníficos ao nosso lado. Mas porque habitualmente as pessoas que tanto anelam ter espíritos desta envergadura ao seu lado, vivem conturbados, perturbados, agressivos, deprimidos, entristecidos, melancólicos, esquizofrênicos, neurastênicos, abatidos. 15 anos de atividade espírita, acorda que parece que dormiu numa cama de prego. Já acorda de mau humor. Tudo sob efeito de gravidade, tudo caindo, a olheira, a bochecha, tudo arriando. Você quer que está vendo sem vício, perde a elasticidade à pele. É aquele monumento à derrota. Mas nos dias de reunião das instituições espíritas, lá está aplicando paz na evangelização, que deve continuar, mas que merece fazer uma reflexão em torno desta questão. Porque estes problemas, a doutrina espírita está no planeta Terra para nos trazer respostas a estes males que invadem a alma humana. Nós vivemos numa sociedade, todo mundo sabe disso, que avançou extraordinariamente no campo da inteligência. Conquistamos aspectos magníficos da intelectualidade. Trouxemos ou geramos conforto material. O avanço da ciência médica é incontestável. Hoje já se sabe, olha que coisa maravilhosa, que não, o útero não sobe para a cabeça. Embora até a gente acredite que de vez em quando isso ainda acontece. Porém, ao mesmo tempo que nós temos coisas fabulosas da medicina, da nossa ciência, nos seus variados ramos, ainda convivemos com um alto nível de quadro patológico, de infelicidade e frustração dos seres. As pessoas são infelizes, quando, aparentemente, teriam tudo para serem felizes. Mas essa mesma ciência, que ainda fica na superficialidade do que é o ser humano, já encontramos avisos, caminhos para novos paradigmas, como as AMES vêm apresentando no Brasil e lá fora. Nós temos aqui e ali expressões, relâmpagos, flashes, que estão espoucando aqui e ali na grande noite do pensamento da inteligência humana, convidando as pessoas a pensarem conforme o Evangelho de Jesus propôs há mais de 2000 anos atrás. Quando lemos pesquisadores de universidades americanas e europeias que começam a trabalhar o pensamento de que a ausência de perdão já é um problema de saúde pública. Muita gente está doente porque não perdoa. Porque não se perdoa e nem perdoa os outros. A ausência do auto-perdão, sim. Porque muita gente diz, eu não tenho nada contra ele, graças a Deus, não preciso perdoar ninguém. Mas vive infeliz porque não se perdoa. Não perdoa a opção que fez há 10, 15, 20 anos atrás. Ah, meu Deus. Lá no fundo, quando não diz, fica lá o inconsciente trabalhando. Por que é que eu não casei com aquela pessoa que eu amava, casei com aquela mala sem alça? Há 15 anos atrás. Há 20 anos atrás. Ah, porque eu não fiz aquele curso. Fiz o que meu pai queria. Mas eu queria mesmo era ser de tal profissão. Fica a frustração. Porque eu fiz aquela viagem quando eu tive nas mãos. Mas fui pensar em fulano, ciclano, beltrano, minha mãe, meu pai, meu filho, não sei. Não fui. Aí fica martirizando-se. E desenvolvendo de dentro para fora uma energia potencialmente destrutiva. Que não vai apenas aparecer em forma de tumoração, em forma de afecções múltiplas, em forma de bursite, reumatismo, artrite reumatoide, artritismo, as chamadas doenças autoimunes, que 70%, 65 a 70% de quem tem essas doenças autoimunes só as tem, porque durante muitos anos quase sempre cultivaram mágoa, ressentimento e frustração. Mesmo que não tenha mágoa contra alguém, tem automágoa. Mesmo que não tenha nenhum ressentimento contra outra pessoa, tem ressentimento das próprias escolhas. Não aceita, não assume que passou aquilo. Foi uma atitude. Agora é olhar daqui para frente. A falta de autoestima nasce do fato de que, por não se perdoar, tentamos nos matar todos os dias. É a autodestruição. Porque não aceitamos que tivemos aquela opção que nos acerta até os dias de agora. e aí nos sentimos infelizes, entristecidos e abatidos. O centro espírita, que é uma universidade da alma, eu não gosto muito quando eu escuto, eu vou ao centro espírita às vezes, e as pessoas, antes de passarem a palavra para a gente, dizem assim: meus irmãos, sejam bem-vindos a esse hospital, porque somos todos enfermos. Gente, aqui para nós, mesmo no meio desses médicos todos, quem é que gosta de estar em hospital? Nem os médicos, quase sempre. A pessoa já chega traumatizada, perturbada, angustiada, deprimida, nociva, irradiada. Senta, vai no centro espírita, porque é a última tábua de salvação. Já passou em Leonardo Machado, já foi para o Pai de Santo. O último é o centro espírita. Aí quando você está ali, deprimido para baixo, uma autoestima lá embaixo, aí começa o palestrante ou o diretor da casa: aqui é um hospital, meus irmãos, somos todos doentes. E o pobre vai afundando mais ainda lá atrás. Não há quem se levante. Se centro espírita é hospital, eu prefiro dizer que primeiro é posto de saúde. É uma UPA transcendente. Mas antes de ser isto, a casa espírita é essencialmente universidade da alma. Porque a doença nasce da falta de educação interior. Toda doença é distonia da energia que brota da nossa ignorância de afinal quem somos. Toda enfermidade é nosso desajuste perante a consciência da própria natureza. Só a doença porque a alma está enferma. Então a educação vem da universidade do Espírito, que é a casa espírita, que vai trazer um ferramental para fazer a saúde integral, aquela que é de dentro para fora. Eu ouso dizer, me permitam os amigos da área da saúde, que eu escuto falar em muitos locais que tem a medicina, o tratamento médico convencional, e tem as chamadas práticas alternativas. Outros dizem complementares. Eu ouso dizer que no grande amanhã da humanidade, a medicina convencional é que vai ser complementar. Porque ela vai tratar do corpo. E no grande amanhã, o tratamento da própria medicina real já estará tratando o espírito, que é o mais importante. Como as AMES vêm se antecipando e trazendo um novo paradigma. É preciso tratar o ser que enferma e não a doença, que é reflexo do indivíduo. Como aqui foi muito bem colocado no painel anterior, a nossa medicina ainda lida com a doença, quando deveria aprender a lidar com o ser humano. Porque é na sua dificuldade de interação, a dificuldade que nós temos de lidar conosco mesmo, de lidar com aquilo que nos cerca, quanto sofrimento não brota, quanta perturbação espiritual não nasce do fato de que nós não aceitamos ou não conseguimos lidar com as provas, os testes, as dificuldades do caminho. E ali nós não compreendemos. Enxergamos o problema como sendo adversário da nossa felicidade. E não é. Problema, se nós conquistarmos um pouco de maturidade espiritual e de sabedoria interior, vamos enxergar os problemas como sendo instrutores a nos apontar o caminho verdadeiro da saúde integral, que trará como consequência a felicidade, que não é um fim, é consequência. Esse processo é a tomada da consciência das virtudes, que é aprender a lidar com as dificuldades, a tolerância consigo mesmo, a compreensão e a tolerância do outro, a capacidade de perdoar, porque o perdão nasce do entendimento de que todos nós temos necessidade de ser compreendido pelo outro. Quem não consegue perdoar o outro está se colocando de uma maneira presunçosa na posição de que nunca precisou, nem irá precisar, da compreensão alheia. E ninguém está isento dessa necessidade. Então, perdoar é, na verdade, projetar de si sobre o outro. Ao outro que eu estou perdoando, na verdade, eu estou projetando a mim mesmo que tenho necessidade da compreensão dos outros. E o interessante é que para quem está aí dizendo: ah, graças a Deus, então vou esperar que fulano me perdoe. Bom, quem perdoa é uma maravilha. Quem recebe o perdão, é bom saber que não está quite perante a lei de Deus. Mesmo se eu faço mal a alguém, vamos dizer que eu prejudique a nossa Ivênia, mas ela com esse coração tão lindo, luminoso, emancipado, na última encarnação dela na Terra, depois vai para Júpiter. Onde, segundo a revista Espírito, os animais são muito avançados e a nossa mente entende tudo de animal, ela, com seu coração generoso, me perdoa. Então, perante a lei de Deus, o gesto da nossa beleza encantadora. E a mim aumenta a responsabilidade pessoal. Porque ela me perdoou, mas pelo que eu fiz a ela, que é uma agressão à lei de Deus, todas as vezes que nós agredimos alguém, que nós ferimos uma pessoa, estamos agredindo a tessitura íntima da grande lei. Por isso que necessitamos responder perante o ato. Então, eu recebi o perdão dela, mas precisarei fazer a outra parte, que é refazer aquilo que eu fiz de equivocado. Não necessariamente a ela, porque ela já me perdoou e não necessita que eu devolva algo de bom para ela. Posso até fazê-lo, mas ela não está querendo aquilo. Eu posso e devo me redimir perante a consciência, face à beleza do perdão que ela me deu, de produzir o melhor para outras pessoas, no mínimo, começando a perdoar aqueles que porventura também tiveram me feito mal. Por isso que está ali naquela passagem do Evangelho. Lembra daquela passagem em que a pessoa não perdoou o seu devedor, mas queria o perdão do outro a quem ele devia. Então era preciso que houvesse o perdão recíproco para que pudesse haver a quitação perante a lei. Então a lei de Deus tem esse mecanismo fantástico. Nós, a lei de Deus é profundamente reeducativa. A alma que tomba, a alma que se desequilibra, precisa se refazer perante a própria consciência. Esta lei reeducativa encontra na reencarnação a bênção do recomeço para o reajuste da alma dos estados patológicos do ser. O próprio Divaldo Franco, que todos nós admiramos, ele narra, a família dele foram de 13 filhos que viveram, me parece que foram 16 ao todo. A irmã dele teve uma irmã que foi a sétima filha, que nasceu com hidrocefalia. E essa filha, inclusive, ela não enxergava, ela não falava. E tinha uma cabeça enorme e um corpo muito mirrado. Essa menina, se não me falha a memória, viveu cerca de 8 para 9 anos de idade. A sétima filha de Dona Ana, a mãe do Divaldo. Desencarnou com 7, 8 anos de idade. E Divaldo, segundo ele mesmo narra, soube, através dos espíritos, que aquela irmã com hidrocefalia havia, numa existência imediatamente anterior, tirado a própria vida no ato infeliz do suicídio. Retornou naquela condição devido à maneira como ela tirou a própria existência. Reencarnou com a limitação na constituição cerebral, produzindo líquido cerebral, e a partir daí ela viveu os 8 para 9 anos de idade. Desencarnou. E a grandeza da lei de Deus não se manifestou apenas naquele reencarne para reajustar as forças do espírito suicida, não. A mesma irmã, o mesmo espírito, reencarna como a 11ª filha de Dona Ana e vive 92 anos de idade. Quitou-se perante a lei, vivendo apenas 8 anos, reencarnou como a 10ª, ou seja, ela foi irmã dela mesma. Que coisa linda a reencarnação, né? Que maravilha ser irmã dele mesmo. É por isso que dizem que os espíritos são loucos. Mas tem coisa mais linda, gente? Não tem. É a oportunidade sublime de recuperação e de redenção. Então o Centro Espírita oferece o ferramental para que todos nós, em compreendendo o porquê da vida, entendendo quem somos nós na vida e qual a finalidade grandiosa da vida, nós possamos utilizar esse ferramental e, através das instruções que a Casa Espírita fornece, ajustar-nos perante toda e qualquer dificuldade de natureza psicológica, psíquica, anímica que nós apresentamos. A Casa Espírita, então, oferece um serviço maravilhoso, que é a desobsessão. É muito interessante a gente saber que a obsessão, conforme André Luiz narra numa de suas obras, é uma verdadeira pandemia. A obsessão, ela graça em vários, variados níveis. Tanto é que tem gente que, se não foi obsidiado, pode ficar cego. Vai ser um pouquinho. Por quê? Porque nós somos esse núcleo de energia que irradia vibrações. Nós podemos dizer, há uma colocação da cultura da sociedade atual, que nós vivemos a civilização do conhecimento. Civilização do conhecimento não quer dizer civilização também da comunicação. Eu prefiro também dizer que, mais do que conhecimento, nós vivemos a vida da comunicação, que pode não ser conhecimento, e sim sentir. Então, nós irradiamos vibrações e, como estamos cercados por uma nuvem de testemunha, conforme a colocação bíblica, explicado pelo Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec indaga aos Espíritos superiores se eles, os Espíritos, interferem em nossas vidas, a resposta é contundente. Sim, muito mais do que imaginais. Tanto que, frequentemente, podemos vos dizer que são eles, os Espíritos, que vos dirigem, que vos inspiram. E eu até ousaria complementar, tanto para o bem, quanto para o mal. Então nós nos movimentamos em ondas e mais ondas de energias de variados níveis. E dentro dessas vibrações de variados níveis, como a maioria das criaturas que desencarna na Terra, é uma maioria, eu pergunto a vocês, educada ou deseducada espiritualmente? Dos que desencarnam. Deseducado. A maioria de nós está preparado para a morte ou despreparado? Despreparado. Como os espíritos são as almas dos homens que viveram na Terra ou em outros mundos? E como as almas que vivem na Terra, na sua grande maioria, encontram-se num nível, muitos deles, de primarismo assustador, e outros que, mesmo que não estejam no nível primário, mas que estão ainda no nível muito baixo de experiência de desenvolvimento íntimo e espiritual, a grande maioria permanece aqui preso na crosta, ao nosso derredor, vivenciando as mesmas experiências que quando estavam aqui na Terra. O seu corpo espiritual apresenta uma densidade, uma materialidade correspondente à natureza do seu pensamento também materializado, pouco educado, pouco espiritualizado. Então eles sentem as mesmas necessidades que tinham aqui na Terra. Sentem fome, sentem sede, vontade de tomar o álcool, vontade do tabagismo, vontade da drogadição das mais variadas espécies. E aqui permanecendo, aquecendo-se na vibração dos corpos físicos e dos pensamentos correspondentes dos encarnados, eles passam a respirar a mesma atmosfera e, a partir daí, a estimular as pessoas a buscarem aquilo que eles também se comprazem. Então, a partir daí, nós verificamos que esse contato, esse conúbio mente a mente, intenção a intenção, desejo a desejo, estabelece-se, infelizmente, na sua grande maioria, de maneira infeliz. Sendo assim, a Casa Espírita oferece um serviço magistral, a chamada desobsessão. Eu tive uma experiência muito interessante. Eu estava no trabalho, numa sala, e escutei quando um senhor perguntava, eu queria falar com o seu Frederico. Eu saí, e lá estava um senhor, um tanto quanto nervoso, acompanhado da esposa, e eu me apresentei, sou eu, Frederico. E eu notei que ele estava meio assustado porque estava no centro espírita. Ele era evangélico. E ele disse, olha, eu vim aqui porque aqui vocês trabalham com aquelas coisas, né? Eu não presto. E como ele estava no meu território, eu vou fazer ele falar o nome. Aí eu fiz inocentemente, com a inocência que me é peculiar, que coisa? Ele disse, aqueles negócios. Mas que negócio? Ele disse assim, vocês não trabalham assim com espíritos? Ah, também. Trabalhamos. Ele disse, não, mas é porque é o seguinte, eu estou com um problema na minha casa, com meu filho mais velho, que está com encosto, de certo, ele está com encosto, está com espírito ruim, e eu soube que aqui vocês afastam. Eu disse, olha, eu tenho uma notícia para dar ao senhor que talvez não seja muito animadora, não. E talvez não vá até chocar algumas pessoas aqui presentes. Casa espírita séria, bem orientada, a desobsessão não é para afastar o obsessor, não. É para aproximar. trabalho de desobsessão da casa espírita é para reaproximar, não afastar. Porque qual é o objetivo da desobsessão espírita? Esclarecer as partes envolvidas, tanto quanto possível, produzindo a reconciliação, estabelecendo os caminhos do amor, do perdão, da generosidade, ou no mínimo do respeito. Então não é afastar. Até porque, tecnicamente, não adianta você afastar se as partes continuam em litígio, se há um confronto e um conflito que permanece, ou se os mecanismos, os plugs, os elementos que atraem permanecem. Foi isso que fez o texto bíblico. Quando o espírito impuro se afasta de alguém, ou é afastado de alguém, vaga por terreno árido e deserto, não encontrando local para ficar. Aquele espírito impuro retorna para sua antiga hospedaria e a encontrando do mesmo jeito como havia deixado. Ali se instala novamente e ainda traz mais 7 espíritos com ele. E eu fiz uma palestra quarta-feira e uma pessoa que estava lá no auditório, era da Igreja Batista, ela perguntou: mas Fred, a Bíblia diz que a gente fica dormindo quando morre. Como é que o espírito impuro vê isso? Olha, se o texto bíblico, se Jesus diz que o espírito impuro, quando é afastado, volta e ainda traz mais 7 espíritos com ele, primeiro, o espírito impuro que foi afastado não estava dormindo. Segundo, ficou perambulando, já não dormiu. Sofria de insônia. Terceiro, se relacionou com outro que também não estava dormindo. Mais 7. E quando ele volta, que vê a casa desarrumada, ou seja, a pessoa que ele perseguia, com os mesmos defeitos morais que tinha, volta para obsidiá-lo e ainda convida os outros que estavam vagabundeando pelo local. Vamos, gente, que ali, ó, é tranquilo pra gente. Então, como é que estavam dormindo? E dei outro exemplo pra ele, que não fica dormindo. Aquela passagem em que Lázaro, o mal rico, está em sofrimento nas regiões de sofrimento, no texto bíblico, e pede para voltar para dizer aos filhos e à família que não façam errado, que não ajam como ele havia feito. E a resposta no texto bíblico é não, ele já tem os profetas lá, não deixam Lázaro voltar. Então eu disse: olha, está vendo? Lázaro também não estava dormindo. Tanto que dialogou com o mundo espiritual pedindo para voltar para a terra. Então ninguém fica dormindo. Então o tratamento da casa espírita, da desobsessão, é um tratamento de profundo cunho psicológico, levando em consideração que o fato de ser espírito fora da matéria não pode ser esquecido por nós de que é um indivíduo como nós. Porque na verdade não é ele que é estranho, nós é que somos espíritos utilizando temporariamente um corpo de carne. A nossa realidade intrínseca é que nós também somos iguais a eles, espíritos. A gente morre de medo de alma do outro mundo. Só que a gente se esquece que a gente mesmo vai ser também um dia assombração. Quando a gente desencarnar, para quem fica na Terra despreparado, nós vamos causar medo. Então os espíritos somos nós. Conversar e entender os dramas que eles carregam, levando em consideração que quem é obsidiado hoje, perseguido, vitimado, na verdade, quase sempre, a raiz do problema da obsessão nasce ou deita suas raízes no amor não respeitado, no bem que não foi dignificado, no sentimento que foi vilipendiado, na indiferença que machucou quem amava. Mais de 70% dos casos da obsessão nasce de belos sentimentos que não foram respeitados. E como a criatura não estava educada e preparada com suficiente elevação moral, guardou a mágoa, levou para o mundo dos espíritos e lá buscou a desforra de tão humilhado que se sentia, infelizmente. E quase sempre a vítima pode ter sido, em outras ocasiões, também o algoz. Há casos, gente, de obsessão que só muda de posição vibratória. A vítima desencarna, reencarna o obsessor. A vítima que desencarnou começa a obsidiar aquele que o obsidiava anteriormente. Tem casos de obsessão que varou séculos e milênios, indo e voltando, só mudando de posição. Para vocês terem uma ideia, Chico Xavier tratou de um espírito que tinha um corpo todo retorcido na carne, ele cuidando daquele espírito, e foi informado que ele tinha sido um poderoso homem. que comandava um belo país na Europa. Esse homem cometeu crimes atrozes e era perseguido e atormentado naquele corpo disforme pelas suas vítimas do passado. Por aquelas vítimas do passado. Já passou 40 minutos. Meu Deus. Pelas vítimas do passado. Isso é uma obsessão. E aí descobriu-se uma coisa interessante. Emmanuel disse que quando o último que o perseguia, que foi degolado na guilhotina por ele, o último fosse esclarecido, ele desencarnaria. Porque o corpo que ele estava utilizando era um corpo proteção. Só que tinha um problema. Aquele mesmo que era perseguido por tantos espíritos naquele corpo disforme, quando ele dormia, que saía do corpo, muitas vezes, quando era pego pelos seus perseguidores, ia obsidiar a própria mãe, que estava na carne, em outro local. Vejam como é intricado o processo. Vejam a complexidade. É óbvio que um centro espírita bem orientado, que deve nortear-se pelo bom senso, pela razão, não deve ver qualquer caso de pessoas que chegam com distúrbios de comportamento ou transtornos psicológicos. Não deve interpretar que seja imediatamente uma obsessão. Porque há casos que é única e simplesmente distonia do próprio ser. Desajuste e desequilíbrio da criatura sem presença de influência espiritual. Embora, em geral, e aí falo por experiências que temos observado, muitas vezes nasce o problema da distonia própria do ser, sem presença de espírito. Mas a enfermidade aprofunda-se de tal forma, a pessoa se entrega a tal desajuste interior que atrai, aí sim, entidades espirituais vulgares, levianas, perturbadoras, que passam a se locupletar da conturbação e da infelicidade da criatura. E aí que a auto-obsessão desencadeia o processo obsessivo propriamente dito. Então, é muito importante cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde espiritual, para tratar de evitar, se antecipar, a possíveis problemas da influência extracorpórea, extrafísica, de uma individualidade desencarnada sobre a nossa vida. Isso é muito importante através desse mecanismo da reforma interior, do equilíbrio pessoal, do nosso desenvolvimento, da nossa condição moral. É importante também entender que o núcleo espírita, oferecendo o serviço da desobsessão, o faz da maneira muito simples e de uma maneira muito ajustada possível. A equipe da desobsessão na casa espírita deve primar por ser uma equipe profundamente coesa, marcada por uma simpatia entre os seus trabalhadores. Em torno de 12 a 18 pessoas, não tanto um número extenso, nem um número muito pequeno, mas de um grupo de criaturas que aprendam a se amar, a se respeitar, a se querer bem, porque isto forma aquilo que na antiguidade do Espiritismo, no início do movimento espírita, chamava-se de corrente. Já ouviram falar? A corrente é forte? Tinha até umas coisas estereotipadas que mostrava, né? Todo mundo de mão dada assim ao redor de uma mesa. E não era a prática que Kardec utilizou. A prática era todos sentados na mesa, como nós temos na atualidade, em profunda concentração. A corrente nasce da afinidade, da identificação das pessoas que compõem o grupo da desobsessão. Toda casa espírita é importante que tenha o seu grupo de desobsessão, desde que seja um grupo formado das pessoas que nutram maior maturidade e maior estado de coesão entre si. Porque se tiver um grupo de desobsessão sem coesão, com desarmonia entre si e maturidade, a própria equipe de desobsessão, que é um elemento de proteção à casa espírita e aos próprios trabalhadores, pode ser a brecha por onde penetrará uma série de outra perturbação para destruir as atividades da casa. Daí a responsabilidade que temos na formatação do imprescindível trabalho da desobsessão na casa espírita, marcada pela harmonia. Quando eu digo harmonia, coesão, a gente também não vai viver com medo, não. Porque tem gente que tem tanto medo de errar, tem tanto medo de pecar, tem tanto medo de ser obsidiado que já está. Vive tão nervoso, tão neurótico, que não consegue ser feliz. Eu já encontrei médico, potencial maravilhoso, trabalhador espírita fantástico, todo parecia um robô, sabe? Não podia rir, olha, se eu ri demais, Não, gente. A alegria de viver. O contentamento, porque não há alegria maior do que estarmos no momento histórico da humanidade. Vivendo o momento apocalíptico da humanidade com o conhecimento do Espiritismo em nossas vidas. Não há algo mais nobre, mais grandioso. Do que sermos espíritas, sem qualquer ufanismo, sem qualquer fundamentalismo, mas por gratidão a Deus, por nos dar esse mecanismo de interação, de respeito às mais variadas visões. Olha como o Espiritismo trabalha, aproxima as pessoas, respeitando todos os segmentos. Fui procurado certa feita por um casal também evangélico, levando um filhinho de 8 anos. E ele disse para mim: olha, eu sou da Igreja Assembleia de Deus. Eu vim aqui porque é o seguinte, o meu filho está há 2 anos com um problema que vultos não deixam ele dormir. Ele, quando vai dormir, aparece um senhor, um rosto, que sorri para ele, e ele morre de medo, não consegue mais, me corre para a nossa cama. Eu fui dizer ao nosso pastor, e ele disse: é o demônio. E aí fizemos tudo aquilo que era necessário. Só que um dia, seu Fred, estávamos vendo na sala, eu, minha esposa e ele, fotos da família, aqueles álbuns de fotografia. E chegou numa foto do meu pai que havia desencarnado há 15 anos atrás, e o menino não conheceu. Quando apareceu a foto do meu pai, o meu filho disse: ah, papai, é esse homem que aparece pra mim e ri, eu tenho medo. Aí disse: peraí, meu pai não é um demônio, não. Na hora que o calo aperta, meu amigo. Então eu vim aqui ver o que é que faz, então nós conversamos. Foi feito todo um tratamento, conversado com o pai dele, com o espírito. Então compreendeu, afastou-se, o menino ficou muito bem. E eu me lembro, como se fosse hoje, no retorno dele, ele feliz da vida com a esposa, o menino brincando, estrelepe, animado. Ele disse: olha, seu Fred, o menino tá bom, não teve mais problema nenhum. Como eu tô feliz. O que é que eu faço para agradecer a vocês? Nada, meu filho. Ajude outras pessoas, semeie o melhor, viva o evangelho. Disse: mas Fred, tem uma coisa, eu não queria deixar minha igreja para vir para cá, não. Ele disse: não deixe, não. Volte para lá, vá para a sua igreja. Deus está em toda parte. Jesus resplandece em todo lugar. Então, o menino me deu um beijo, ele me abraçou, a esposa também, e quando já estavam no portão saindo, eu já ia me voltando para dentro, ele disse: seu Fred, quando eu virei, ele disse: graças a Deus que eu sei que agora que meu pai não é demônio. E foi embora. É a bênção da vida. Por isso que a desobsessão na casa espírita é a luz que esclarece e ampara. Porque todos nós já recebemos de alguma maneira uma desobsessão quando éramos desencarnados. Quantas vezes talvez nós não desencarnamos e precisamos do mundo dos espíritos, daquele esclarecimento do anteparo, do estímulo ao nosso perdão. Então é isto que é oferecido à casa espírita, de uma maneira simples, objetiva, direta, amorosa e compassiva, esclarecendo almas, edificando vidas, libertando os seres, iluminando consciência e apontando o rumo. Desta maneira, meus amigos, aproveitando esta catadupa de luz, que é o Congresso Medinesp, que nós possamos então dizer ao Senhor da vida, cheio de gratidão: muito obrigado, meu Deus, pela grandeza da doutrina espírita, pela luz do Evangelho, por este Medinesp que vai nos fazer sair daqui mais rico, mais responsável e, com certeza, mais saudável e, com certeza, mais feliz. Muita paz para nós. Medinesp 2013, cobertura total. Da Rádio Nova Fraternidade de Maceió, Alagoas, direto do Centro de Convenções. Agradecemos então a Frederico Menezes essa mensagem tão bonita de paz, de harmonia, de transformação. Olga Miranda está ali para entrevistar Frederico Menezes. Está ali próxima a entrevistar Frederico Menezes. Acesse o site da rádio. É o www.webradionovafraternidade.com.br. Pode falar. Nós estamos aqui, certo? Junto com o Fred e outros companheiros que estão aqui. E Fred, boa noite. Nós somos da Web Rádio Nova Fraternidade. Queremos parabenizar. e pela brilhante palestra. Foi um presente para nós alagoanos, né? Você veio de Pernambuco, veio uma terra muito querida também, a melhor terra do mundo, né? Como dizem os pernambucanos, sempre número um, com certeza, né? É, então, Fred, nossos ouvintes gostariam de ouvir de você uma mensagem, e eu tenho certeza que eles também gostaram de tudo que você falou aqui, essa necessidade de nós nos melhorarmos, nos conhecermos como espíritos, né? E procurarmos a busca da felicidade, da paz interior. Deus nos deu uma grande bênção, um grande tesouro, que é o pensamento espírita, a doutrina espírita, que nos faz reviver o Evangelho de Jesus, ao mesmo tempo que aprofunda os elementos a respeito de quem somos nós, por que é que estamos aqui, para onde estamos nos dirigindo, e que a felicidade é um elemento que está ao alcance de cada um de nós, como consequência da nossa harmonia perante as leis morais da vida. Todos nós vamos ser um dia felizes. Antes disso, porém, precisamos aprender a amar, a servir e a ser útil. Todos nós vamos construir essa realidade. É a grande mensagem que eu quero transmitir a todos que estão me ouvindo, a mensagem de alegria, de otimismo, e que aprofundem o conhecimento espírita. Quem ainda não estuda, faça-o, mesmo que pertença até outros segmentos religiosos, porque o espiritismo é um corpo de ensinamentos do universo que serve para qualquer caminho e para qualquer religião. Nesse caminho, pelo menos, de aprendizado, né, Fred? Para que possamos trilhar esse roteiro de luz que é o Evangelho de Jesus. É, isso é uma bênção. Sem dúvida alguma, é um grande privilégio, uma imensa responsabilidade, porque, como dizem os Espíritos, quanto mais luz de conhecimento, obviamente, que amplia-se a responsabilidade nossa de aprender a construir os próprios caminhos, bem utilizando o livre-arbítrio. Eu achei muito legal os exemplos que você trouxe para nós, inclusive nossos irmãos evangélicos, que também ouvem a nossa rádio, para ver que não tem nenhum mistério a casa espírita, né? Absolutamente nenhum. E que quando se afirma que a doutrina espírita não se preocupa com proselitismo, é mostrando o seguinte: para nós é importante que o homem seja bom, que a criatura seja evangelizada, que Jesus seja o grande norte do caminho da criatura. Não precisa necessariamente estar nas fileiras espíritas, mas é preciso fundamentalmente que se evangelize em qualquer lugar e expressão da religiosidade. Você também falou aí sobre o Mednes, nós estamos vendo aí esse nono evento, né, que está sendo realizado, um sucesso, e várias pessoas de nível intelectual elevadíssimo associando o estudo, ciência e espiritualidade, né? Isso, exato. É muito importante verificar a fé raciocinada que Allan Kardec se referia. E nós estamos vendo cada vez mais um maior de pesquisadores, cientistas, médicos, pessoas de grande responsabilidade social que estão se guidando a doutrina espírita, estão se voltando a ela como um norte, como um roteiro. E essas criaturas estão fazendo mais, estão trazendo para nós outros, que não temos o mesmo grau de saber deles, estão trazendo pesquisas, suas avaliações, enriquecendo os ensinamentos que o Espiritismo está trazendo para a humanidade. Então as AMES, elas estão de parabéns. Eu sou entusiasta das AMES, porque está fazendo um trabalho encantador, principalmente na Europa, chamando a atenção daquele continente fantástico, rico, mas lamentavelmente ainda muito frio de religiosidade. É verdade, são pessoas que estão se dedicando seu tempo voluntariamente para que a gente possa provar a existência dos espíritos, né? Isso. É, na verdade, hoje a gente já estuda a questão dos espíritos. Eu costumo dizer brincando que hoje não cabe a gente que já acredita no espírito prová-lo. Agora está tão difícil negá-lo que cabe aos ateus provar que não existe. É verdade, Fred. Olha, muito obrigado pela sua participação aqui na Web Rádio Nova Fraternidade. Que Jesus te ilumine, que você continue cada vez mais podendo contribuir com as suas experiências para ampliar os conhecimentos e iluminando consciências. Eu agradeço ao pessoal, aos ouvintes, a vocês, agradeço esse espaço e agradeço essa generosidade, esse carinho com que eu sempre sou recebido quando venho aqui em Maceió. Muito obrigado e muita paz a todos. Nós que agradecemos. Obrigado, Márcio. É a Rádio Nova Fraternidade na transmissão ao vivo, direto do Centro de Convenções de Maceió, Alagoas, do Medinesp 2013. Lembrando que os nossos parceiros estão linkados com a gente: Rádio Fraternidade de Uberlândia, Rede Amiga Espírita e Rádio Portal de Luz, os nossos parceiros. Um abraço a todos eles.